Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos com música nesta manhã de domingo. Chiquinho Salles, que reside em Araraquara, a Morada do Sol, também desperta o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O Chiquinho Salles está conosco e ele nos escreve: gostaria de ouvir com o Clio Maraiá, do Tito Madi, excelente compositor romântico, Tito Madi, que nasceu em Pirajuí. Tito Madi, que ainda é vivo para a satisfação nossa, esta melodia, Gauchinha Bem Querer, enaltecendo o Rio Grande do Sul. Carlos Galhardo, saudoso, rei da valsa. Carlos Galhardo, com Zacarias e seus músicos. Do Elivelto Martins, Capela de São José. Tudo isso para o araraquarense em nossa sintonia, ele que nos escreveu, o Chiquinho Salles, que ainda quer ouvir, do Lalá Lamartine Babo. Com o Mário Reis, que era advogado, Mário Reis, que era excelente cantor intimista, ao lado da portuguesinha Carmen Miranda, arranjo do Pixinga, Tarde na Serra. Comigo de um amor que de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu, mas tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei pra rever o meu Guaíba. Só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Rio Grande do Sul, vou embora. Eu um dia voltarei pra rever o meu Guaíba, pra rever meu bem querer. E depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar. Nasceu lá no morro, numa casinha modesta, quase juntinho à capela. Já pequenina rezava, no terço as contas contava, e ao São José da capela rezar implorava que olhasse por ela. Ela tinha tanta fé no glorioso São José. Ela tinha tanta fé no glorioso São José. Ela desceu lá do morro, para viver na cidade, onde bem pouco ficou. Pois uma grande saudade tirou-lhe a tranquilidade. Era saudade de alguém que no morro ficara saudoso também. Ele tinha tanta fé no glorioso São José. Ele tinha tanta fé no glorioso São José. Ela voltou lá pro morro e foi levada ao altar no fim do mês de Maria. O São José da capela estava esperando por ela, mas sua felicidade na terra acabou porque Deus a levou. Hoje quem for à capela há de encontrar solitário um coração a chorar, ajoelhado rezando, numa oração implorando para São José da capela guardar para ele um lugar junto dela. Ele tinha tanta fé no glorioso São José. Ele tinha tanta fé no glorioso São José. Da morena, dos olhos castanhos, a igreja lá no monte é uma imagem branca no altar do horizonte. É tarde, é tarde, o sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil, os passarinhos vão em revoada saltando o Brasil. É tarde, é tarde, o sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil, os passarinhos vão em revoada saltando o Brasil. A noite vem caindo, seu rosário de sonhos, vai a lua desfiando em clara sobre chão. Das aves no arrebol, tristemente esperam o raiar da luz do sol. Thank you. É, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade em seu 13º ano no ar, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mais uma missiva que vem da Supercap, dessa feita. Quem nos escreve é a nossa gentil ouvinte que participa pela vez primeira desta pedida sonora, Dona Maria Vicentina Martins, que reside no bairro Lapa, em São Paulo. Ela diz que São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ela, o saudoso Clio Nagô da Rádio Nacional do Rio. Eles que eram cearenses, Clio Nagô, do Gilvan Chaves, excelente compositor, Mocambo de Paia, que pérola maravilhosa. Ainda para ela, Dona Maria Vicentina Martins, de São Paulo, em nossa sintonia pela Rádio USP, da Supercap, Jamelão, início de carreira. Jamelão, que ainda não era o cantor romântico que nós conhecemos, Jamelão, com seu repertório exótico, defendendo do poeta Luiz Bandeira, com a Tabajara, Torei o Pau. Balanço do mar e ninguém pode desmanchar. Eu fiz a jangada que corre, Deus fez o vento pra soprar. Eu fiz o mocambo de paia, Deus fez a morena pra gente amar. Ah, Deus fez a morena pra gente amar. O balanço do mar, a jangada correr, uma morena bonita no campo de palha pra gente. O balanço do mar, a jangada correr, uma morena bonita no campo de paia pra gente viver. Deus fez o balanço do mar e ninguém pode desmanchar. Eu fiz a jangada que corre, Deus fez o vento pra soprar. Eu fiz um mocambo de paia, Deus fez a morena pra gente amar. Pra gente amar, pra gente amar, pra gente amar. Torei o pau, eu mesmo fiz a gamela, eu mesmo roubei a moça, eu mesmo casei com ela. Torei o pau, torei o pau, eu mesmo fiz a toda parte, aonde eu vou, Maria vai. Ela sem eu, ela se veste, mas não sai.